Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio de Como Assim Adultas? Esta semana falamos de pessoas nuas em jardins públicos, pessoas no ginásio, fiquem por aí. Como Assim Adultas? Um podcast de Sofia Silva e Dulce Silva. E não, não são irmãs. Sofia, vamos falar de pessoas que decidiram ir para o ginásio agora. Toda a gente faz isso. Toda a gente faz isso. Sabes que o nosso ginásio está cheio de gente nova e eu já reparei. Porque assim, a maior parte são pessoas que já estão fit. Portanto, eu penso, o que é que tens aqui a fazer, meu último? Sabes, tens que fazer manutenção. Tá bem, tens que fazer manutenção, mas eu tenho que fazer extra manutenção. Ou seja, a passadeira que tu estás a ocupar, eu vou precisar dela. E depois fazem aquela cena de... Não vão para a passadeira ao lado de outra pessoa. Não, deixam uma passadeira ali no meio, que é para ser constrangedor, para a pessoa que vier a seguir. E tiver que ir lá para o meio. Pois. Não, ou mesmo que tu estejas sozinha, é constrangedor na mesma. Assim, eu não me importo muito de ir para o meio de uma passadeira entre duas pessoas. Assim, não é certo. Vão as duas a olhar para ti. Mas espera. Tu quando vais para uma passadeira e estão as duas pessoas a correr ao teu lado e tu estás ali a caminhar, tu sentes que elas estão a julgar imenso. Sim. Não sentes? Um bocado. Eu em qualquer situação em que eu estiver no meio de duas pessoas que estão a dar tudo, e eu também estou a dar tudo, mas o meu dar tudo é muito diferente do delas, eu sinto-me bem mal. E depois eu começo a correr por peer pressure. Ah, isso não resulta comigo. Eu por isso simplesmente não corro. E eu começo a correr. E as pessoas estão ali boa na boa a correr, tipo, como se estivessem a ir às compras ao domingo. E eu estou a correr e estou a dar as vidas todas com os baixos de fora, já sem ar, a ficar roxa. E só estou a correr há 2 minutos. E é bué humilhante. E eu ao fim de 2 minutos parar de correr. E as pessoas estão tipo, ok, coitada. E é por isso que eu não corro. Então, em nenhuma circunstância. Mas a minha questão é, será que a cena das passadeiras tem a mesma regra que os homens têm nos urinóis? E é por isso que as pessoas, tipo, deixam uma de intervalo. E tu estás a ser aquela estúpida que vai lá para o meio. Mas é assim, Sofia, eu acho que nos urinóis é um bocadinho diferente. Porque é assim, estás assim meia nua. Não sei, não sei. Obviamente que sei. Mas não neste vou lá. Caso, é mais não levar com as pinguinhas de suor que estão as pessoas ao lado. Que acaba por ser mais ou menos o mesmo problema, só com outro fluido corporal que ocorre em certos urinóis. Já ouvi algumas conversas sobre urinóis que basicamente são valas comuns, portanto. Sim. Os meus colegas da faculdade diziam que havia um professor que eles sempre que estavam no urinol, tipo, não estava mais ninguém na casa de banho, mas sempre que eles estavam no urinol, o professor ia para o lado deles fazer o number one, né? E começava a meter conversa sobre as aulas. O que era só muito estranho. Assim, em alguns casos eles começaram a falar sobre o teste, antes do teste começar, e eles vieram cá para fora e contaram-nos um bocado. Agora, não está mais ninguém. Assim, e a pessoa vai para o teu lado. Eu sou rapariga e já não gosto, e as raparigas têm bem esse hábito, de me ter que meter uma conversa comigo na casa de banho. Eu tenho uma amiga minha que faz isso constantemente. E pior do que isso. Não, deixa. Pior do que isso, Sofia. Raparigas que vão para a mesma casa de banho. Que nojo. Nasty, meu. Que neste... Tipo, estás ali naquele cubículo que já não é suficiente para uma pessoa só. E tens que estar com duas pessoas lá dentro. Tu não consegues entrar a direito, tens que te manobrar entre a porta e pois a é, sanita, pois é. O espaço útil não é o suficiente para as minhas pernas. E eu não sou muito alta, gente. Sim, mas eu lembro-me nas casas de banho da escola que aquilo até era grandinho. E aquilo às vezes te saíam 3 raparigas. No mesmo sítio. Olha, eu não vou falar sobre coisas que eu já ouvi acontecer em casas de banho de escolas secundárias. Oh, tá bem? Meu Deus, sim. sim. Mas... Quase que se compara ao que me aconteceu esta semana. Que foi sim, para, muito sossegada da minha vida. A caminhar num parque. Uhum. E estamos a falar de às 11 da manhã. Uhum. Num parque que é ao pé de uma escola básica. Ok. E cruzar-me com um senhor totalmente nu. What? Sozinho. What? What? Como assim? A parte pior. Que idade é que ele tinha? Espera, isso é muito importante. Tu achas que eu fiquei lá a olhar? Mas tinha cabelo branco, cabelo... Não, tinha o cabelo normal. Normal. Pessoa, entre... Pessoas idosas que nos ouvem. Não. Tchau. Sabes quem vê os demográficos sou eu, portanto... Peço desculpa em nome da Sofia por todo o assunto que vocês acabaram de receber. Era cabelo de pessoa normal, tipo... Pessoa normal. Era um bocado comprido, para macho. Mas de resto, é pá, isso é uma escolha pessoal. Ah pá, então devia ser assim alguma pessoa da Europa do Norte ou assim. Eu não sei, eu não sei, mas eu sei que a seguir a mim passou um casal de velhinhos. Oh. E eu olho para trás e a senhora estava muito chocada. E eu senti-me genuinamente mal por não ter avisado a pessoa. Ficaria surpreendida pela quantidade de pessoas velhinhas que não se importariam de ver isso. Aquela senhora claramente era beata da igreja e ficou incomodada com a situação. Eu também fiquei, não sou beata da igreja, não é? Mas não foi incomodada, foi chocada, porque assim, não é o que uma pessoa está à espera quando vai caminhar por um parque às 11 da manhã. Não é. Às 11 da manhã caminhar por um parque, vida boa. Na verdade, eu estava a ir para a universidade e adormeci. Sim. Opa. Agora está a começar a vir o bom tempo. Tu começas a ver uma transição muito engraçada. De pessoas despidas em locais públicos. É interessante. Aquilo era ao pé de uma escola primária. Aquelas crianças podiam ter ficado traumatizadas para a vida. Sim. É, mais ou menos, porque as crianças acho que não têm muita noção. Tipo, há crianças que ainda veem os pais nus e estão tipo, ah, ok, é normal. Então, não têm muita consciência quando outra pessoa está nua. No meio da rua não é normal. Pois, ah, oh, mãe, então porquê que eu não posso ser assim? Eu posso. Imagina-te a ser essa mãe a ter essa conversa com o teu filho. Tipo, ah, ó oh, filho, olha. Meu, não dá. Filho, sabes que há pessoas adultas que são assim um bocadinho. Xexés. Xexés. E acham que faz sentido. E acham que é tudo nosso. E filha, há uma coisa que não temos meter, que é nas drogas. Obrigada. Digam não às drogas. Não às drogas. Poderás não acabar no parque. É que nem sequer era num sítio particularmente escondido. Era num local de passagem. Não, tipo, não, a pessoa estava na boa. Entre o parque de estacionamento do hospital e o parque, tipo, ao pé do portão. Isso quase que dá para fazer uma narrativa. Tipo, o senhor saiu do hospital, não tinha outra roupa. Opa, e foi ficou assim. Ali a desfilar no parque. Epá, aquele hospital tem uma aula psiquiátrica. É só isso que eu tenho a dizer. Pois, lá está. Será que eles perderam algo? Se calhar perderam alguém assim que foi desfilar para o parque. Olha, não. Em pelota. Porque eles não tinham outra roupa. E a escova tinha do hospital, toda a gente reconhecia. Ao menos as pessoas evitam olhar para ti. Sim. O meu cérebro não estava preparado para ver aquilo logo pela manhã. Temos que avançar, porque é assim. Outras coisas com pessoas nuas também me perturbam. É no balneário. Aquelas velhinhas que gostam de passear pelo balneário todas as despidas. Que passeiam pelo balneário. Porque lá está. Ok, estás noutro contexto, não estás no meio da rua, mas mesmo assim estás num espaço em que tens dezenas de desconhecidos. Lá, ok, estamos todos nus, whatever. Mas não há necessidade. E se estão algumas velhinhas do ginásio a ouvir? Por favor, parem. Não há necessidade de abrir a pernoca para o banco e limpar como se estivesse a puxar o lustro ao sapato. Ok? Você está a chorar. Isto é stress pós-traumático, ok? De pegar na toalha e falar... Muito perturbador. Não há necessidade de fazer isso em casa, quanto mais no espaço público. Sim, em casa a senhora agora. Faz o que ela quiser. Faz aquilo que tu quiseres, mas. Agora neste ginásio não há uma sauna, mas eu não sei se já não contei isto antes. Mas no ginásio que eu andava, havia uma sauna e havia uma senhora de idade, não era só uma, eram várias, que aproveitavam. Como é que elas secavam? Não iam lá com a toalha. Elas iam para a sauna, abriam-se tipo estrela do mar e esperavam que secasse. Traumatizando toda a gente que estivesse nas proximidades. A maior parte das vezes era eu. Porque as pessoas chegavam, olha, está aqui uma pessoa só, ok, vamos perturbar só esta pessoa, eu não vou. E ficava ali, eu vim aqui para chilar. Não estou a perceber. Eu não queria viver minhas, não. Eu nessas situações eu vou-me embora. Ah, sabes que eu sou um bocado tipo, ah, não vou dar aquela cena de me importar. E então fico lá. E a velhinha está do tipo. Ah. Outra cena. Esta gaja aqui quer saber. Outra cena que é bastante perturbadora. Ou então fazes de conta que gostas. Pode ser que elas fiquem perturbadas. Ei, não. Depois não ficava com a fama de dama velhinha. Não quero. Eu estava a ver se te apanhava na curva e tu na realidade. Eu. Estavas a apreciar a vista. Ei, what the fuck? traumatizando adultos. Não, oh my god, não. Não, também tens aquela velhinha que acha que é apropriado sair do chuveiro sem toalha. Opa. Ninguém quer ver onde é que a água está a pingar. Sim. Mas eu sinto que neste ginásio há menos gente estranha do que no outro. Ai, não, não. É da hora que a gente vem. Talvez. Mas eu já fui de manhã e já vi coisas muito estranhas a acontecer. Okay. Entre elas, uma pessoa decidir depilar-se nos chuveiros. Uau. Aqueles chuveiros são abertos. Isso é só perturbador. E outras pessoas vão ter que tomar banho no mesmo sítio que tu. Não sejas badalhão. Não é honesto. Tipo, não. E depois, quando a empregada de limpeza foi lá reclamar com ela, ela ainda se pôs a falar comigo, que estava inocentemente a tomar banho e a tentar não pensar no que estava a acontecer nos a três chuveiros ao meu lado. A achar que aquilo era completamente normal e a assumir que eu concordava com ela. E eu, mas não, não é. Mas você está tão irritada que eu, sinceramente, acho que se disser você vai tentar bater. Portanto, eu vou-me calar. Eu acho que ela se dá joelho. E mas deixei sabes... a falar sozinha. Mas sabes que nessas situações eu não consigo ficar calada. Se a pessoa está a ser estúpida, eu digo que está a ser estúpida. Porque, por exemplo, no outro dia estava no metro, nas escadas rolantes da Trindade, e aquilo só tem, tipo, só tem umas escadas rolantes, né? Portanto, tu se estás parado, ficas na direita. O pessoal que está com pressa para apanhar o metro, vai pela esquerda. Um velho. Tipo, não era bem um velho. Se sempre os velhos passam para o meio. Lá no meio. Eu. E um rapaz estava tipo, com licença. Ele ia perder o metro, né? E eles não passam... Há alguns metros que lá só passam quase meia hora. Ele, com licença. E o senhor, tipo... Só quando o rapaz o empurrou um bocado, tipo, deixe-me passar que eu não vou perder o ganho do metro. Ele fica do tipo... Ah, não sei o quê. Quem é que tu pensas que és? E tipo, põe-se para a direita, né? E fica a mandar vir o tempo todo. Eu, olha, desculpe lá. Você é escusado estar a insultar o rapaz. Porque quem está mal é você. Nas escadas, na Trindade, tem que se está parado, vai para a direita. Ui! Toda a gente faz. Oh, Sofia, eu fui insultada. Eu fui insultada pelo velho. Tipo, ele, ah, se queres apanhar o metro, sai de casa 5 minutos mais cedo, como eu. Sabe que há pessoas que apanham mais que um transporte. Pois. E que eles chegam, tipo, com o tempo certo. Senhor, eu não vim para aqui passear hoje. Tipo, eu já sei o tempo certo do meu metro, que coincidi com o metro anterior, que coincidi com a boleia anterior. Não é uma questão de acordar 5 minutos mais cedo. E ele, ah, tipo, sempre a dar-lhe naquela. Acorda 5 minutos mais cedo, acorda 5 minutos mais cedo. E eu, e o senhor vai trabalhar? E ele não andou às compras. E eu, ah, bom. E olha também. Não digas palavra aí. Está bem, o velho irritou-me, Sofia. Era de manhã. Mas isso acontece, ué. E são sempre velhos. E depois tem aquela cena de... Está toda a gente à direita e vem aquele idiota que se vai pôr à esquerda. Sim. Tipo, porquê? Mas a cena, ele... Por exemplo, se ele não soubesse e tu lhe dissesse, olha, com licença, e ele fosse para a direita e acatasse... Não, ele começou a insultar a pessoa que lhe estava a corrigir. E quando tu o corrigiste, ele não me insultou mais. Nessas depois... situações eu ignoro. Oh, não, só que eu não consigo ignorar porque eu estava possuída de manhã, né? Já tava... Especialmente de manhã, tipo, antes de tomar o segundo café, não me chateiem. E eu vou ignorar. Tipo, literalmente o homem, ah, e quem é que manda? Quem é que diz que eu tenho que ir para a direita? Eu, literalmente, todos os sinais estão ali escritos no chão. É que no caso da Trindade, diz mesmo. Diz mesmo, está lá mesmo escrito, tipo, vá pela direita, faz bem à circulação. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe, senhores de idade, faz bem a circulação. Parem de irritar as pessoas logo de manhã. Ah pá, de manhã não tenho filtro, lamento, mas... O meu filtro mantém-se, mas é assim, sou capaz de não responder, mas se responder é ligeiramente mais rude que o normal. Que é difícil para mim. Eu acho que... Normalmente sou um bocado bruto. Ao longo do dia vou ganhando tipo aquela concentração e paz de espírito de Dulce. Não reajas às provocações. Tu és uma pessoa serena e zen. Que é um mantra que eu já tenho para aí desde o quarto ano. É tipo, Dulce, serena e zen. Mas de manhã não dá. Eu não cedo quando me provocam a mim. Como assim? Normalmente eu cedo quando estou a provocar outras pessoas. Por exemplo, se alguém estiver a insultar a ti, mais parece que me chateio do que se me tiverem a insultar a mim. Sim. Sim, definitivamente. Tipo aquela situação da mãe com as filhas, que o senhor estava tipo a tentar tocar-lhe nas filhas e ela era estrangeira. Tipo, eu se calhar se fosse comigo e estivesse lá um senhor, eu estava tipo, borrada de medo. Yeah. Mas neste caso, tipo, eu literalmente levantei e me dei-lhe dois berros ao gajo e ele ficou cheio de medo. E a senhora ficou tipo, oh meu Deus, tipo lá na língua dela, tipo, não, não, não. Mas eu percebi que era tipo alguma cena, tipo, obrigada. É, eu mais depressa reajo a uma situação em que envolve outra pessoa que me envolve a mim. Sim, e especialmente se for uma pessoa mais frágil, percebes? Sim. Porque, opa. E especialmente se for um gajo estúpido. Sim. Se for duas gajas, eu às vezes não me meto, Sofia. Eu nunca sei. Eu não me meto em lutas de gajas, meu. Eu não me meto em lutas de gajas. Get não, away. Deal with that. Tipo, desenrasca-te. Desenrasca-te porque tenho medo das unhas, ok? Elas jogam sujo. Elas jogam sujo. As gajas jogam muito sujo. E, dizendo isto, nós somos as duas gajas e nenhuma de nós joga muito sujo. Quer dizer, se me irritares muito. Mas assim, também não sou o tipo de pessoa que parte para o ataque. Eu também não. Eu sou mais o tipo de pessoa que faz todo um esquema elaborado para te arruinar a vida sem tu saberes que fui eu. Eu não lembro da última vez que andei à porrada. Põe no secundário. Ai não. A última vez que andei à porrada foi para aí na primária. E acho que foi tipo com um amigo meu e era uma cena bué estúpida. Eu não sou uma pessoa que gosta de conflitos. Eu também não sou, mas eles chegam até mim. Eu já te disse. Eu sou mais o tipo de pessoa que te deixa fazer o que tu quiseres. Tu enervas, mata. Tua vontade, eu não vou reagir. Quando tu te aperceberes, eu destruí a tua vida e da tua família mais próxima. Mas olha, que depois de ter dado porrada a esse meu amigo, a mãe dele veio-me agradecer. Porque só eu é que pus o filho dela na ordem. E eu, ok. E ela, ah, se for preciso, bate-lhe mais. E eu, oh my God. E quando a tua própria mãe veio agradecer à pessoa de ter porrada. Tu sabes que há qualquer coisa há qualquer coisa que estás a fazer errado. E depois a mãe dela acho que está a ser uma boa influência no meu filho. Quem é daqueles prémios de cidadania na escola por ter dito a uma pessoa tu? Para ser parva. Oh meu Deus, socorro, como? Porque eu literalmente vira para ele, olha, mas tu paras de ser otário, faz-te. E ele parou. Aparentemente, isso dá-te direito. Ele era um bocado parvo. E fazia bullying às pessoas. A vantagem ali é que eu estou a dizer, epá, eu disse-lhe para de ser parvo. Uhum. Mas temos de ter em consideração que as raparigas crescem mais depressa que os rapazes. Uhum. E que ele tinha pelo menos menos 20 cm de altura que eu. Ah, ok. Pois. Faz sentido. Foi intimidação. Não, é assim, eu sou extremamente anti-bullying e anti resolver as coisas com pela porrada. Mas há pessoas que merecia. Sofia, há pessoas que puxam, que me fazem criar aqui um fogo no interior. Acho que a última vez que me irritei genuinamente foi porque uma pessoa estava a ser rude contigo. Sim. Isto foi num jantar em que nós estávamos de livre vontade. E eu não reajo normalmente a provocações. E ela estava constantemente a bater no ceguinho, que era melhor que toda a gente, nomeadamente que eu e que a Dulce. Que não é verdade, amiga, nós sabemos o que tu fazes. Tá cheio. I can be shady if I want. Uhum. E eu estava a ouvi-la e estava a ignorar a situação, até que ela se virou para a Dulce. E algo cresceu dentro de mim chamado raiva. Sim. Sabem que eu sou um bocado oblivious com estas coisas, tipo, eu como levo tudo na brincadeira. Eu julgo que as pessoas estão a ser shady pela no brincadeira, gozo. No gozo. Que é o que eu costumo fazer. Que é o que eu também costumo fazer e tipo, ah, sou um bocado shady, mas é brincar, não sinto bem mais estas cenas. Naquela situação não era a brincar. Lá está, eu não me apercebi, porque eu também não estava a ligar muito. Eu sou, opa, eu faço um bocado de zoom out das conversas. Pois, e eu também tinha desligado, e quando eu acordei. Do tipo do transe, de estar a ignorar a pessoa. Sim. Mas tipo, a partir dos ouvi o que ela estava a dizer e fiquei tipo, olha esta. Yeah, a partir dos 20 segundos que estás a fazer um monólogo e estou a ouvir. O problema é que aquilo não era 20 segundos, aquilo foram para aí uns 30 minutos de monólogo. Pois foi. E eu, sobre o quão ela era fabulosa, uhum. Que não é verdade. E agora deve estar a questionar-se porque é que nas últimas 3 semanas ainda não respondi a uma única mensagem. Bem, that's what you get when you mess up. When you're a bitch. Indianos que entram nas tuas DMs. Entram muitos indianos nas DMs. Sim! Tem uma vantagem. Eles vão pôr gosto nas minhas fotos todas. É ótimo para o engagement. É verdade, é ótimo para o engagement. Mas sabes que eu sinto que eles me estão a começar a dar unfollow. Porque eu tenho aquela appzinha que diz, tipo, quem é que deixou de seguir? É um bocado petty, mas sim, eu tenho a app, e sei que tu também tens, estás aí a rir-te. Mas aquilo... Opa, não a uso para esse propósito, mas tenho a app, sim. Eu uso a app para saber quem é um cheiriaço. Tipo, ok, deste-me follow, porquê é que me estás agora a dar unfollow? E há pessoas conhecidas que fazem isso. Eu estou tipo, há bife? E depois, não, se calhar é uma cena um bocado estúpida e a pessoa só não me quer seguir porque não me conhece assim tão bem. Mas... Eu não sei, mas o Rui fez-me isso e eu fiquei chateada. Mas ele foi sem querer, ele depois voltou-te a seguir. Depois voltou. Depois de lhe ter dito, oh! Depois de lhe ter chegado, tipo, olha... Ao seu cheio de aço. Foste um bocado cheio. E ele, hã? E eu, sim, deste-me falou... Quer dizer... Deste follow à Sofia, ela seguiu-te a ti, tu deste-lhe um follow, tu deste-lhe a típica cena das marcas rudas. E eu, ah, sério? Ah! E por volta-te a seguir, que eu briguei. E ela, ok, vou seguir. Eu sei que tu estás a ouvir isto, Rui. É fio. É provável. Ou então não. Não, não está. Não está, não deve estar. Isto é um podcast um bocado gajo. Ele já está cheio de nos ouvir. Pois está. Ele no outro dia disse que se eu voltasse a falar dos nossos dramas com ele outra vez, ele ia pôr a música no máximo e cantar lá lá lá lá. que deixava de vir em deites comigo. Por favor, faz isso e grava. Great não, content. É que ele virou-se assim, Dulce, se tu continuas-me a falar do drama da Sofia e teu, que é sempre a mesma merda. A realidade é que eu não tenho muito drama. Não vamos tendo. Normalmente é drama de pessoa básica. Sim, é um bocado. Eu não sou uma pessoa muito dramática. Ah, não é? Eu fico irritada temporariamente e depois passo. Mas quando me irrito... Sim. Opa, eu acho que também... Eu pessoalmente não tenho quase drama nenhum. Eu tenho dramas que às vezes no trabalho. Porque depois... Assim, os dramas fora de trabalho... Está um bocado assim a lixar para as outras coisas. Já não tenho paciência emocional para cenas de secundário. E então, tipo, dramas, dramazinhos de ai, não sei quem, e disse não sei o que mais, e depois não sei quem. Ai, deixa-me em paz. Aquele drama da terrinha, tipo, por amor de Deus. Sim, drama da terrinha. Ai, não sei quem, depois ela foi lá e disse não sei o que. Tipo, ok, se vocês não se curtem, não se curtem, meu. Tá assim. Yeah, deixem de falar um com o outro. Exato. E não me metam no meio, por amor da santa. Exato. Tipo, sabem que são toda a gente é adulta, podem optar por se ignorarem mutuamente. Yeah. Não há necessidade de andarem a cantar o bife a toda a gente e tentar pôr, tipo, pessoas de um lado, pessoas do outro. Porque há pessoas de 40 anos que ainda são assim. Há pessoas de 50 anos que ainda são assim. A única coisa que eu faço quando me fazem isso é ignorar as duas partes. Eu não me vou meter no meio. Yeah. Oh, mas às vezes é um bocado chunga quando depois tu te vês lá, vista no meio, sem teres feito nada. Só porque sabes das coisas. Sim, e é nessa situação em que eu aborto missão e deixo de falar com as duas pessoas. Porque assim, né? Quando alguém me diz... Mas espera, há limites. Porque quando alguém me diz, ok, isto é segredo entre nós, não contes a ninguém. Eu não conto a ninguém. Quer dizer, ninguém não conta... A minha melhor amiga e o meu namorado não contam. Já. Yeah. Eu vou contar. Obviamente. Não, depende. Há coisas que eu sei e que sei que tu ias gostar de saber e que eu não partilho porque é demasiado pessoal para a pessoa e este não. Não, para mim... Isso é para ti. Não. Eu sou uma pessoa mais reservada. Tipo, depende. Coisas da minha melhor amiga eu não conto ao meu namorado e coisas do meu namorado eu não conto à minha melhor amiga. Exatamente. Mas... Fora disso, não há limites. Para de contar coisas sobre mim ao Rui. Ah, mas é cenas tipo, básicas. Não... Deixa o meu drama viver no meu drama. Não seria tipo cenas de género. Oh meu Deus, Rui, a Sofia matou uma pessoa. Tipo, ei. Oh, contei. Oh. Isso eventualmente vai acontecer. I'm gonna snap. Não sei, talvez. Tu és uma pessoa que está tipo, a reter muita energia negativa ao longo dos anos e que um dia destes vai explodir. E eu acho que vai ser uma aula de yoga. Porque tu estás é por isso que eu não vou a aulas de yoga. Eu odeio aulas de yoga. E eu sinto que as aulas de relaxamento são as que traz a tua ebulição emocional ao de cima. Tu ficas cada vez mais relaxada. A pulsar às vezes obriga-me a ir a aulas de relaxamento, tipo body balance e assim. Primeiro, parem de chamar a burpees saudações ao sol. São burpees. Não me tentem enganar, eu sei o que é um burpee. Digam-me o que é que vai acontecer, não digam, ah, vamos fazer uma saudação ao sol, é tipo, mas saudação é... Ao aula. É virar-se para o sol e dizer, olá, está tudo bem. Não é fazer uma um barbinho, meu. Lá está, porque eu costumo ir a essa aula tipo às 10 da noite. Quando eles dizem, vamos fazer uma saudação ao sol. Está de noite. Está do outro lado, meu. Já não está aqui. Já não está aqui à boia. São 10 da noite. O sol pode estar às 4 da tarde. Às 5 da tarde. What? E são só burpees que tu fazes muito devagar. Uhum. Que piora a situação. Pois porque é. É sofrimento lento. Ah pá, mas eu gosto daquilo. Aquilo, sabes que eu sou toda zena. Tu, eu saio de lá mais irritada do que o que entrei. Tu sais de lá mesmo chateada. Eu nunca vi ninguém sair tão chateado de uma aula zen. Isso e aquele último. O único exercício que eu gosto é aquele no fim em que tu estás deitado no chão e não te mexes. Ah, sim, sim, quando ela se vira. Ah, vamos agora apagar as luzes. Deita-te num. Se põe-te numa posição confortável. Sabes o que é que melhorava essa situação? O quê? Se ela parasse de falar. Ah, eu gosto daquela cena no final que ela é tipo. Esta semana nós vamos conseguir atingir os objetivos. Vocês não estão a ver a cara que eu estou a fazer. É inspiracional, eu gosto daquela cena no final, tipo, de estar lá a rapariga, tipo, mesmo positiva, tipo, esquece aquilo que se passou esta semana, é ok, eu vou esquecer. A Dulce fica mesmo muito. Eu estou mesmo no momento. Porque ela não é aquelas cenas tipo, agora vamos reunir a energia, Reiki, do sol e. Tipo, não, ela é, ok, vamos ficar grounded. O que é que se passou esta semana? Vais esquecer o que é que se passou esta semana, porque a próxima semana é outra cena, tipo, deixa para lá. É um caso básico, mas... esta semana, senão só... É. Não convém, porque uma pessoa estuda e tal. Não convém esquecer o que é que sou esta semana. Que grande pique que deu. Eu sei, eu ouvi. Lembro-me nos meus ouvidos. Eu sinto que o meu está um bocado alto. Ainda bem. És tu que me tocava. Ainda bem. Eu sou uma Queen Bee. Estou aqui. Com esse cara do som. Mas eu não consigo lidar. E uma vez fui fazer uma aula de Tai Chi. What? E aquilo basicamente é tu estás num agachamento alto a aula inteira. E depois só mexes as mãos. Não só de ficar a doer imensas pernas, uhum. Como tu passas o tempo todo a questionar-te que raio é que tu estás ali a fazer, uhum. E porquê é que tu estás a tentar criar vento com a tua mão. Que seca. Ok, isso é uma seca. São 45 minutos daquela bosta. Mas body balance é giro, porque depois estás no chão, depois estás no ar, depois estás a fazer o aviãozinho. Eu pilates não me importo. Pilates. Acho que nunca fiz pilates. Tu não. Eu antes fazia fim de semana. Pilates parece muito uma cena de senhora de 40 anos. Ah, um bocado. Era com filhos e... Era a pessoa mais nova na sala, mas... Eu naquela aula de body balance, eu era a pessoa mais nova para ir por uma diferença de 40 anos. Sim. Uma coisa que tu nunca deves fazer é uma aula de abdominais. Eu fiz isso uma vez. Eu também fiz isso uma vez. É horrível. Nunca mais. E foi por peer pressure. Exatamente. Porque o treinador veio para mim, então não queres fazer a aula? E eu disse não. E ele, mas tens a certeza? E eu disse não. E ele, mas tens a certeza, a sério? E eu acabei por ceder para aí a quinta vez que ele me perguntou se eu tinha a certeza. Aquilo é horrível, ficou uma dor a barriga para aí durante duas semanas. Não, é porque tu depois não queres dar a parte fraca. Estão lá todos aqueles machões que parecem o SpongeBob. Tipo aquele da outra vez. Não é. Todo músculo, todo músculo. Aham, todo músculo. É por isso que tu vais para a esquerda e o resto do teu corpo vai para a direita. Ai meu Deus. Eu não julgo a massa muscular versus massa gorda das pessoas, mas quando as pessoas têm este tipo de atitude, eu julgo. Sim, era muito mal. Tipo, ele era gordo, meu. Estás a fazer uma squat e estás aos berros a dizer tudo mundo. Ok, também tá deste focar, mas o resto das pessoas estão-se a rir, meu. Eu perdi a minha capacidade de concentração no que estava a fazer. Pois. E estava ali com os dumbbells quase que mandava aquela cabeça de subir. E eu estive em genuíno perigo e não a percebi. Ai. Isso e aqueles que vão para lá respirar de uma forma estranha. Oh, aquele que estou. Também não dá. Então, estás a ver? Exatamente assim nos ouvidos. Porque é que parece? Passa alguma coisa de errado aí? Tipo, a ventilação está boa, amigo. Pá, são pessoas que dão tudo. Eu, quem me dera, também. Mas tu vais a essas aulas de abdominais e elas estão cheias de SpongeBob. O que é um SpongeBob? É uma pessoa que só tem músculo na parte de cima e a parte de baixo são dois palitos. Pois é. Que já agora não é atrativo. Não compreendo porque é que os homens acham que é. Porque assim, para as fotos... Equilíbrio é atrativo. Porque os homens é mais fácil. Porque eles não... Ok, que agora está mais na moda. Mas os homens não têm que usar calças justas. Tipo, se usares umas calças de ganga largas, quase que esconde a perna de alicate. Então. Eventualmente vais à praia. Eventualmente vais à praia e aí é horrível. Mas durante o resto do ano estava assim mais ou menos. Ai, ele tem. Depois usas uma camisola mais justa e ui, tem lembrações. Depois as perninhas. Apreciei. Rezas para que a pessoa não, não repare. Só repare na última. É, quando já não for a tempo de mudar. Ai. Mas tu vais a essas aulas e estão lá esse tipo de pessoas e tu estás tipo, bem, agora não vou dar parte fraca. Uhum. É. E ela manda-te fazer uma prancha durante 4 minutos e qualquer coisa. Uhum. E tu aguentas e o SpongeBob cai ao chão. Aos 2 minutos e tu ficas tipo, ha! Tu estiveste este tempo todo a julgar-me e agora. Porque, inclusive, a pessoa em questão decidiu fazer contacto visual comigo. Ai, enquanto fazia a prancha. O que se tornou muito mais difícil para mim manter-me naquela posição porque eu queria rir-me. Mas sabes que às vezes, tipo, eu estou a olhar para uma cena para me manter focada, mas eu não estou a olhar, olhar. Sim, mas. Tipo, aquela vez que. Aquela aula de Zumba que nós fomos fazer no outro dia, eu estava a olhar para o espelho, mas estava a olhar tipo. Para me concentrar. E a Sofia achava que eu estava a olhar para ela nos olhos. O problema é que o sítio onde tu pois, escolheste estava assim num desvio de ângulo. Estava claramente a fazer contacto visual comigo enquanto ela fazia twerk. Eu estava a olhar para o espelho com desdém, porque eu estava tipo cheia de raiva que já não podia mais. Eu olhava para o espelho para me focar. E a Sofia achava que eu estava para ela nos olhos e ela partia-se a rir. Eu parava de fazer o twerk, olhava para ela e ela ria-se mais. Ela dizia, para de olhar para mim, eu não estou a olhar para ti. E isto todas as vezes que acontecia. E o Sofia estava a ficar passado com nós. Não, ele estava-se a rir, porque ele percebeu o que é que estava a passar. Pá, ele era mauzinho, ele enganava-nos por propósito. E chegou ao ponto em que ele estava a fazer a mesma coisa. Tu é que não te apercebeste. Por isso é que ele se começou a rir de nada, porque ele fez-me isso. E eu, tipo, já estava concentrada o suficiente para não me importar. Apercebi-me o que é que ele fez. E eu fiz de volta. E sim. Ele não se conseguiu segurar e partiu-se a rir. Ai, meu Deus. Depois, imagina, estávamos ali na boa e eu estava a fazer uma cara mesmo já de esforço. Já não estava a aguentar mais a aula. Ele chega à minha beira e faz-me uma careta. Tipo, né? E ele partiu, escancarei-me. Ele saltou para a minha frente e eu apanhei um cagaço todo também. Opa, eu não sei como é que há pessoas que conseguem estar às 10 e meia da noite, 11 horas, cheia de energia ainda. E o pior é que, mais uma vez, nós fomos àquela aula por peer pressure. Porque nós estávamos sossegadas da nossa vida a fazer o plano. E ele chegou, então vêm à aula. E nós, ai não. E ele, mas tenho a certeza. E nós, ah pô. E eu, ao início, nem tinha percebido o que é que ele tinha dito. Ele estava tipo, ah não. E eu, oi? Porque ele é brasileiro e fala muito depressa. Pois, e eu estava tipo, oi, mas eu dei oi porque é uma cena que eu digo sempre, só que ele ficou um bocado chateado, que ele ficou tipo, ah, ok, oi, já percebi. E eu fui lá explicar que o meu oi era de questionar. Sim. Era legítimo. E, tradução, a Dulce meteu-nos naquela confusão, e a culpa é dela. Ele, quer dizer, a zumbi? Sim. E eu pensei para mim mesmo, porra. Eu pensei em outra palavra. Eu estava... Mas eu não ia dizer. Eu estava com zero vontade de fazer plano, Sofia. Eu estava com zero vontade de ir para uma aula em que as pessoas berram. Detesto isso. Nunca percebi porque é que as pessoas berram nas aulas de Zumba. Tu nunca berraste numa aula de Zumba, então? Não. E eu faço sempre de conta quando ele está perto de mim e faço um bocado de barulho. E eu dou a vida toda. Ele está tipo, vai dar o berro. É para berrar, vamos lá. Caraca, deita tudo cá para fora. E eu só fico a julgar. Eu vou-te explicar. Eu passo as aulas de Zumba todas a questionar-me por que raio é que eu estou numa aula de Zumba. Eu nem gosto particularmente de dançar. O que é que eu estou ali a fazer? Eu gosto daquilo porque eu gosto de aulas que eu não me apercebo que o tempo está a passar. E eu apercebo que o tempo está a passar. Aulas muito devagar. De pesos, aulas de abdominais, aulas tipo... sei lá, de cenas assim mais de solo, paradas, eu estou tipo, oh, sempre a olhar para o relógio, tipo, já está, ainda não está. Em que tens que estar na mesma posição, a fazer repetições. Gosto do body pump. Ai, não consigo, é muito seco. A música é melhor. O meu problema com o Zumba é a música. Eu não gosto daquele tipo de música. Aquilo para mim é tortura musical. Não, assim, a música é má, mas não podes focar na música, tens de focar não tipo, consigo, tu sabes que eu sou um rádio ambulante e que passado duas vezes ouvir a mesma música que eu sei a letra de cor. Tá. Mas assim, tipo, enquanto estás ali aos pinchinhos e a saltar e a mudar a rotina e não sei o quê, aquele tempo é passado e estás a fazer cardio e nem te apercebes. E eu gosto dessas coisas. Para ti. Eu não estou a perceber que estou a fazer exercício. Torturando a medieval. Porque aquela música é tortura para os meus ouvidos. Sabes que eu testo desporto? importante. Eu também. É uma coisa que não me apercebo que estou a fazer desporto. Eu ali apercebo que estou a fazer desporto e estou lá com música má. Sem ofensa, eu gosto do professor, ele é muito simpático, mas tipo. E damos por terminado mais um episódio de Como Assim Adultas. Eu sou a Sofia Silva. Eu sou a Dulce Silva. Podem encontrar-nos no Instagram em sofia.silva96 ou do 96du. Podcast em Como Assim Adultas. O nosso produtor é o Joca. É de Joca Amor.